Venda 360, autorizado por Eco Luta. Venda 360. Siga 962 Rio. 7, 400, Geopat via Índia, autorizado por Sportec. Zero decolagem 9932. Solo Salvador, sinal 9973, como número 2 no ponto espera. Boa noite. Sim, sinal 9972, mantém para a espera. Azul 2774 autorizado, lembra? Mantém no zero. Aí mantém no zero, 2774. Salvador Delivery, bom, boa noite, from Europa, Ciro 8-4. Fazer 8-4, good evening. To Madrid, clear via Upper Zulu 10 to Natal, then Upper November 873. After flight plan hold, leave flight level 370. Puka de Padre and Zipa transition. The first is turn by left and score code 5015. Clear to Madrid by Upper Zulu 10 Natal, Upper November 873, Flightland Route 370, Puka departure with steeper transition, first left turn, squawk 5015, Europa, today 4. Flight 084, just confirm flight. Flight level 370, report ready to push and set up, Europa 084. Alpha Alpha level 370 and we are ready for push and start Europa 084. Alpha 084, clear pushback setup, 112 tech. Clear pushback setup, I call you ready for taxi Europa 084. Autorizado taxi Azul 4107. São 3600, desce para 2003, autorizado a final LS, reporte estabilizado. 2000, para estabilizar para 3602, está presente o voo direto Lima, desce para 3000 pais, ajuste no 08. 3000, avisado, avisando o voo 868. Voo 868, completo sinal, chama a torre, 118, desce sinal 95. 895, boa. Chave 5014, você ouviu 5974. 68, sinal estabilizado. Tomaremos todo pronto para o táxi, viu? 5974. Visto no 0, vento 1150 graus, leve 2 mais 9, 8 e 8. 8 e 8, boa. Azul 2774, decola os 208, Azul 2774, obrigado, boa noite. 251-3325, Azul 5001, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, boa noite, contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto Coral. Direita Coral, subindo a 160, 2774, Azul. Taxi, por espera, dono 02, 1 no 8, 5, nível 90, 18. 6224, está descido. Estamos em 6224, serviço radar encerrado, 4620 milhas, Nordeste de Salvador. Pelo controle Aracaju, solicite descida, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, está descido. Rio 5972, como centro, centro Recife, 125, decimal 1. Alterne 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 9, 6, 2, 5, obrigado. Centro de 600, completo final, chame a torre, 118, decimal 95. 95, boa noite, centro de 600. Boa noite. Salame 2-1-2, vista para 2.000 pés, ajuste no 0-8, autorizado a chamar de LS, reporte estabilizado. 2.000 pés, ajuste no 0-8, autorizado de LS, precisa no 0, repartir estabilizado, chame a 2-1-2. Azul 4-1-0-7, cancelado a suscrição de altitude, vista para 3.000 pés, ajuste no 0-8. 1.000 pés, vista para 3.000 pés. 8 no solo aos 47, direito 2-1-1 no solo. 2-1-1, bom noite. General Valor 73, autorizado de colar, pistão 0, vento 1-5-0, grau 0-2-1-1. 9-9-3-3, iniciante. 2 Salvador, boa noite, 3-6-0-0, visual, passar pra lá. 3-6-0-0, continua aproximação, vai transação e pouso. 3-6-0-0. Rio, Salvador, Rio, você canal 74? Canal 74, confirma por gentileza a frequência canal 76, né? Controle, volta a caramba, 120 decimal 8. 120 decimal 8? Afirma, controle 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 95. Isso, havia copiado. Muito obrigado, amigo. Foi C3600, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, V2 anéis. Livre pouso, 90, C3600. Sideral 9973, decola os 49, controle 120, decimal 8. Controle 08, Sideral 9973. Sideral 9973, decola na sua escuta. Sideral 9973, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, ao pós 2.000 pés, autorizado direto Leda. 2.000 pés direto Leda, o Sideral 9973, subindo para 36.000. Muito baixo, ouviu? Fecha o volume 24, eu acho. Sou Juliette, boa noite, 68. 68, manter posição, porta prevista 09. Informe tráfego 2 horas, 11 milhas, cruzando o nível 085 para 160, como Sudoeste ou Açapango 72. Sente, eu tenho tráfego no SCAD. Azul 4959, serviço radar encerrado, 58 mil CBS de Salvador. Está no controle de alta frequência N20 do Semaúna. Até. Salvador, boa noite, Rio 59, estado aproximado, quanto espera, tá? Rio Segurado 3400, quanto tempo espera? 3600, solo 52, direito 21, solo. 19, no 1134, autorizado de falar, pistão 0, vento 1, 5, 0 graus, 8 mais. Sinal 62, 12, completo sinal, chama torre, 118 do sinal 95. Completando, chama torre, 118, 6612, 12, boa noite. Boa noite. Azul 4107, do separador de meu país, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Meu país, autorizado ILS, reporte estabilizado, 4107. Decola os 353, controle 120, 18. 308, boa noite. Boa noite, eu vou. Ono 34. Vou no Ono 34, boa noite. Acendo o código 5017. Suba para o nível 350, sai da Puca. 5017, sai da Puca. Vou 1134. Ajuste de altímetro, próximo 6212. Ajuste 1018. 1018, obrigado. Alô, Brasil 4, you have to make you start to taxi. We are ready to taxi now, we are approved taxi by Julia Correction. Approved taxi by India, Old Point, New Zero Gold Tower, 118.195. Taxi by India, Old Point 10 and 118 Mega, Europa 3. Canadian 018. Canadian 101. Autorizado o direto do Anadolfo para o nível 050. Boa noite, boa noite. Geral 9973, autorizado direto para a base. Direto para a base, 9973, muito obrigado. Para o 9, boa noite, senhor. 3600, Antônio 09 à frente, inicial táxi, livre Juliette, portão 08. Portão 08, Juliette, 08, 3600. Roxana 6212, solo 56, direito 21, 1 no solo. Direito 21, 1, boa noite. Direito 21, 1. Obrigado, 1, 2, 1, 1, obrigado, boa noite. Ana 33, do sinal 25. Recife 25, 1, 3, 3, 25, muito obrigado. 2, autorizado taxi via Alfa, Kilo, 43, posição 4 Romeu. Alfa, Kilo, 43, posição 4 Romeu. Azul 4107. Azul 4107, completo sinal de chamar a torre, 18 do sinal 95. 95, obrigado. Salvador Azul 4107, boa noite. Azul 4107, autorizado pouso bicho no zero, ventando 50 graus, 8 nós. Primeiro pouso na pista no zero, azul 4107. E o 5974, decolou 57, controle 120, acima 8. 1208, grato. Salvador, boa noite, Rio 5974, decolou na sua escuta. Rio 5974, boa noite, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Seção para o 340, direto Leda, Rio 5974. Atenção, engenheiro, para a direita. Uma 34, chame Centro Recife, 126 do sinal 85, alterne 125 do sinal 45. 126-85, alterna 2545. Obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Zona 098, desce para 2000 pés, ajuste na 018, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Rio chamará estabilizado por 098. Salvador, boa noite, Azul 4107, boa noite, Cidre. Azul 4107, autorizado táxi via Alfa Kilo 43, fica atento à sinalização do pátio. Alfa Kilo 43, obrigado. Boa noite, with the contact contact level 370 to the back. 370, poca riparte di Europa, si vengo. Salvador, Rio 5974. Proceda, Rio 5974. Por gentileza, coordenar com o centro para ocuparmos como nível final 320. Sim, chegado. Azul 2774, Ilhéus autorizou direto Raíra, serviço radar agora encerrado, 55 milímetros do Oeste Salvador, chama Ilhéus 120 do Sina 1. E 5974, autorizado nível final 320. 35974, estamos sendo Recife, Roma 25 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251, 13325. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Bruno 098, completo sinal Xenia Torre, 118 do sinal 95. Sou 098, atualizado o pouso, bicho 0, vento 140 graus 8 nós. Vivo pouso, 98. 0. Só nos 11, direito 21 no chão. Sei, Enable 125 decimal 45. Brazil Center 12685, enable 12545, Europar 0849. Azul 2703, boa noite, contato radar 67 milhas nordeste de Salvador. Autorizado a chegar a Banff e reporte para a descida. Autorizado Alfa Juliet, portão 03. Centro 152, boa noite, autorizado direto TAP, desça para o nível 060. Azul 6908, lista para 2.000 pés, ajuste chama 068, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Será para 2018, autorizado ILS, reportará estabilizado, 9.08. Com 3152, cancelado as restrições de altitude, desça para 3000 pés e ajuste na 08. A 1908, confirma a prova que está mantendo? Estão mostrando a flor 065 agora, a 1908. Tente, por quantas milhas? Já estão retornando na 1908. Tente. Azul 273, desce para 4000 pés, ajuste na 08. Com 3052, inicie redução de velocidade para 2009. localizou com Nova Vista Azul, 6908. Azul 6908, Sena Torre, 118 do sinal 95. 118, 6908, muito obrigado. Centro 152, desce para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. 0, sinal de 9 minutos. Fecha Azul 6908, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,60 graus, 8 reais. E pouso, pistão 0, Azul 6908. Boa noite, chamei a 6258, programando a nossa zero para onde eu estiver, informação de fora. Panamá 258, boa noite, autorizado direto à posição Duna, desça para o nível 050. Está presente, Duna 050. Posso pelo pódio de procedimento da descida, Azul 2713? Azul 2713, cancelada Azul 3, desça para 2000 pés, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado procedimento total da linha da sinal Azul 2713. Centro 152, complete sinal de Sena Torre, 118 do sinal 95. Estabilizado na sua escuta agora. A 3152, continua a aproximação, aguarda a atualização em pouso. Aguardando o posto da liga para a 3152. Alfa aos 30, chão 211, solo. Vai ser 1-2-1, um, com quem? Ah, sim, 1-2-1. 2-1, obrigado. Santa 3152, autorizado, pouso, puxando 0, Ventura 60, graus 8 lanches. Vive, pouso 3152. Boa noite, Azul 6908, Azul 6908, ocupou, taxi Alfa, Juliette, botão 01. Taxi Alfa, Juliette, botão 01, Azul Abatá, Serra Quilinta, boa noite, Santana do Inticatai, autorizada a chegar da mão, desça para o nível 060, redução de velocidade 230 nós, número 2 na aproximação. Olha para a rotatória e manter a velocidade. Confirme. Olha para a rotatória e manter a velocidade. Serra Quilinta, irá modificar a mudança de regras? Positivo. Sim, está autorizada a rotatória e reparte para o mudança de regra de Serra Quilinto. Seu sol foi os 3-2, chamo 2-1, vamos achar o 3-2. Oi, se decimal 9-5. 295, boa noite, bom trabalho. Boa noite. 312, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Salvador Azul, 2703. Azul 2703, autorizado para uso, pistão 0. Vento 160, graus reduzidos. Autorizado pouso, pista no 0, azul 27 no 3. Panamá 258, deixa para 2.000 pés, ajuste na 018, autorizada final ILS, reparte estabilizado. Para 2.000 pés, ajustado na 018, autorizada final ILS, reparte estabilizado. Serra Taquilândia, plano modificado 0135, desce para o nome que antes pede, reporte quando visar com campo. E ajuste na 018. Taquilândia, copiou o controle? Afirmativo, respondeu Taquilândia para 2000, reporte horário distante. Uma 1500 pés e Serra de Lento. Luno 0 da Neuma, após direto. Nível 370, sai da PUC, transição VIPAR, primeira curva esquerda, transponde a 5035. Teste autorizado para a Campina Grande, 370, seu Luno 0 Neuma, sai na Pouca de passo, com curva esquerda, o transponder 5035, volta 70 na posição 10. Está correto, confirmando apenas transição Zipar, reporta Puxa, gol no 70. Transição Zipar, gol no 70. Azul 2703, sola aos 36, direito 21 no chão. 21 no ano, boa noite, até amanhã. Sete Lindo, Sena Torre, 118 do Sumar 95. Boa noite, 95, boa noite. Vai entrar na cada 17. Sete Lindo, autorizado pouso, 27, vento 160 graus, 8 reais. Tirei pouso, 97, Cuidado com o Zoom, 160 graus, 8 horas. Semana 258, completo sinal, chamar Torre, 118 do sinal 95. 19, 19, 19, 19, 19, 19. Boa noite.